difícil gostar de alguém, mas quando gosto é pra valer. Passo o dia inteiro escrevendo canções de amor só pra você. Não esqueço aquele dia que você me pediu pra pensar só mais uma semana e até hoje não decidiu. Garotinha indecisa, me responda por favor, se aceita o meu carinho em troca do teu amor. Gostar de alguém, mas quando gosto é pra valer. Passo o dia inteiro escrevendo canções de amor só pra você. Não esqueço aquele dia que você me pediu pensar só mais uma semana e até hoje não decidiu. Garotinha indecisa, me responde.